Playing the best song. 104.5. Saber seus olhos de verão. just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. FM 104.5. Positividade FM 104.5 Space Cowboy Jamiroquai. Na Positividade TV Art of Noise, Tom Jones, Kiss, Skank Três Lados, Mr. Big To Be With You. E aí, já pensou em virar o ano no Réveillon mais rock and roll do Rio? Imagina só, Open Bar Premium, Open Food, Japanese Food Experience, shows ao vivo com banda mais do mesmo, banda digital, Vá Surf Band, 10 horas de festa ao som de muito rock. Então, Positividade FM vai te levar para essa experiência única no Réveillon The Rock Bar 2026, no Jockey Clube da Gávea. Para saber o que você tem que fazer, para fazer parte disso tudo aí, você vai no @positividade.fm, que lá a gente explica para você, tá? Réveillon The Rock Bar 2026 e a Positividade sempre botando o carimbo em tudo. Lobão! Enlouquece sonhos tortos. Na verdade, nada é o que parece ser. As pessoas enlouquecem calmamente, viciosamente, sem prazer. A maior expressão da angústia pode ser a depressão. Algo que você pressente, indefinível. Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não. Transparentes não revelam o que a solitude quer. Solidão, um desejo violento bate sem querer. Pânico, vertigem, obsessão. A maior expressão da angústia pode ser a depressão. Algo que você pressente, indefinível. Mas não tente se matar, pelo menos essa noite. Tá sem onda, tá com medo. Seus fantasmas, seu enredo, seu destino. Toda noite uma imagem diferente. Consciente, inconsciente, desatino. A maior expressão da angústia pode ser a depressão. Algo que você pressente, indefinível. Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não. Essa noite não, essa noite não, essa noite não, oh, oh. Positividade FM 104.5. É 104.5. Come on. got ever find myself looking up to the upper hand and loving every minute, baby. I won't mind, ain't gonna keep up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. I won't mind, ain't gonna keep up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all. As long as I know my own mind, don't wanna quit after all this time. I won't mind, ain't gonna give up as long as I know my own mind, don't wanna quit after all this time. I won't mind, ain't gonna give up as long as I know my own mind, don't wanna quit after all this time. Up as long as I know my own mind, don't wanna quit after all this time. Positividade. Positividade FM 104.5 Detonautas. Potinho de Veneno. Essa foi lançada agora em outubro de 2025. Marcou o primeiro lançamento inédito da banda em 2 anos. É. Antes, Neo Closer. Teve Lighthouse Family, Love in Never Minutes. Neo Closer e Lobão. Essa noite, não. Mas fica aqui a positividade que tem muito mais pra você. Semisonic.

absolutely number one. Atividade FM 104.5 e um sonsaço do Traje a Rigor, Ciúme. No álbum Nós Vamos Invadir Sua Praia, de 1985. Segura que daqui a pouquinho vem mais aqui na Positividade. O carro elétrico mais vendido da China, a partir de 119.990 na Azurra. Novo Geely EX2, na Azurra Barra. Azurra Geely informa a hora certa. Positividade FM 4:01. Amor, paz, harmonia, felicidade e muita positividade. O lance é esporte, com Guilherme Schleder, na Positividade FM. Fala galera, aqui é o Guilherme Schleder, secretário municipal de esporte. Hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma grande parceria da Secretaria de Esporte com o eterno ídolo Zico. Está rolando mais uma edição da Copa Zico, Prefeitura do Rio. E com novidade, pela primeira vez, um torneio apenas do futebol feminino. É a primeira etapa, aconteceu agora dia 12 de outubro, lá no CFZ, e a grande final será em fevereiro de 2026. É um prazer enorme fazer essa parceria com o Zil, porque essa competição é a chance de revelar futuros craques. Ao todo, são 16 equipes femininas buscando o título, nas categorias sub-15 e sub-20. Esse é um evento já consolidado na nossa cidade que pode representar a realização de um sonho para muitos atletas, que é ter a chance de chegar em um grande clube. Ter uma etapa somente feminina mostra a importância da modalidade, ainda mais com a Copa do Mundo de 2027 se aproximando. Estou acompanhando tudo de perto e vou prestigiar algumas etapas, obviamente além da grande final. A tabela pode ser encontrada no site oficial da competição, que é www.copazico.com. E aí é só ir lá prestigiar nossas mulheres super talentosas. Valeu, galera! Até a próxima dica do Guilherme Schleder. Você ouviu O Lance é Esporte, com Guilherme Schleder, na Positividade FM. Positividade é 104.5. Nenhum grande empresário cresce sozinho. Por isso, no dia 7 de fevereiro, diretamente da Europa, vai acontecer no Hotel Lagueto, na Barra da Tijuca, o Empreendedor Master Rio de Janeiro. O encontro que vai reunir mentes que fazem acontecer. Grandes nomes do empreendedorismo revelando que realmente funciona no mercado do network de alto nível. Se você cansou de tentar e escolheu alcançar, esse evento é pra você. Empreendedor Master Rio de Janeiro. Inscreva-se já e garanta agora a sua vaga pelo link einscrição.com ou @empreendedormaestereuropa no Instagram. Aguardo vocês. Um Natal cheio de positividade. Positividade FM. everybody get on up, 'cause you know we got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Let loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Let's get it funk up on the front of the floor. Go ahead and rock your eyes, 'cause we're celebrating, no more drama in our lives. With the great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it. Music station. Identidade, buscamos identidade. Tarde FM. Positividade FM 104.5 e a Sônia, Listen to Your Heart. Também Capital Inicial, Independência, Mary J. Blige, Family Affair, Madonna Secret. Agora 4h17 e essa aí da Sônia me fez lembrar que todo sábado de 7 às 10 da noite tem Festividade, o programa que transforma a sua casa em uma pista de dança. 3 horas para celebrar a vida naquele clima, né? Que transborda positividade. Com os DJs Marcos Miller e o DJ On Track. Aí você vai aumentar o som porque festividade é impossível ficar parado. E vai ter uma programação festividade especial de Réveillon, mas isso a gente vai se falando por aí, tá bom? Bruno Mars! Swimming in your world, something spiritual. 4.5

Positividade FM 104.5, Michael Jackson e Paul McCartney, 666, Spice Girls, Wanna Be, também a Rita Lee, Agora Só Falta Você e Bruno Mars, Like It Out of Heaven. Então, eu vou pro intervalo e daqui a pouquinho tem mais aqui na Positividade, 4h32. Nós da Positividade desejamos que o seu Natal seja cheio de alegria, iluminado de amor, lotado de harmonia e repleto de paz. Positividade. Positividade. Preste muita atenção nesse recado. Se você tem um financiamento veicular e está pagando parcelas absurdas, a Rios Assessoria vai te ajudar a resolver esse problema. A Rios reduz o seu saldo devedor em até 80%. E o melhor, não deixa você perder o seu veículo em busca e apreensão. A Rios Assessoria é uma empresa séria e é a única que trabalha com processo judicial. Por isso, seu alto índice de sucesso. Pode pesquisar. Quer reduzir suas parcelas ou quitar o seu veículo pelo preço justo? Ligue 3344-0083. Realize os seus sonhos e não perca mais o seu sono preocupado com o seu financiamento. Ligue agora. 3344-0083. Seja top com a categoria Premium da Táxi 01. Utilize táxi sem perrengue. Ar-condicionado sempre ligado, segurança com pneus e estofados novos. Sem tarifa dinâmica, profissionais treinados, uniformizados e o menor preço da categoria top de táxis. Categoria Premium da Táxi 01. Pelo aplicativo e call center 24 horas. Ligue agora. 3420-4442 e peça seu táxi Premium na Táxi 01. Anotou? Ligue agora. 3420-4442. Táxi 01. Com amor, transportamos vidas. Rio de Janeiro. Brasil. Positividade FM. O mundo que você conhece vai entrar em guerra. Nos cinemas UCI, você assiste a estreia de Avatar, Fogo e Cinzas, vivendo cada impacto, cada batalha, cada emoção. Escolha a tela gigante IMAX, o som imersivo da X-Plus ou a magia em movimento da 4DX, com poltronas que se mexem e efeitos de vento, chuva, nevoeiro e aromas que colocam você dentro da história. E tem mais, clientes UCI Unique pagam meia entrada. Avatar, Fogo e Cinzas tem que ser numa sala especial dos cinemas UCI. Não aceite menos do que o extraordinário. Confira a classificação indicativa em ucicinemas.com.br. Novidade na área. A R2OH lançou um novo circuito de painéis publicitários em LED no entorno dos principais shoppings do Rio, como Barra Shopping, Rio Sul e Village Mall. Sua marca nas ruas, de frente para o consumidor, com visibilidade em áreas de alto fluxo e grande poder de compra. Quer presença de verdade? Anuncie com a R2OH. Chame agora no WhatsApp 21 99 841 5605. R2OH, mídia exterior com resultado. Um Natal cheio de positividade. Amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas a fim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Yesterday. Cantava Viva a Liberdade. Chamado na América. Stop com Positividade FM 104.5. Winding your way down the Baker Street, lighting your head and dead on your feet. Well, another crazy day, drink the night away and forget about everything. This city bears and makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. Used to think that it was so easy. Used to say that it was so easy. But you're trying happy. Just one more year and then you'll be happy. You're crying now. Way down the street there's a guy. Opens the door, he's got that look on his face, and he asks you where you've been. You tell him who you've seen, and you talk about anything. He's got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one-night stand. And then he settled down in his quiet little town. É 104.5. Come on. Pressure.

dança de mim. Se eu tocar no seu radinho, chora selfie só pra rimar com mim. Pois se eu ganhar din-din, cê vai gostar de mim. Se eu tocar no seu radinho. Só assim pra eu tocar no seu radinho. Positividade FM 104.5, essa do álbum Só no Forever, de 1999, Raimundos, a mais pedida. Teve David Bowie, Queen, Under Pressure, Undercover, Baker Street, Engenheiros da Bahia, Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Prepare-se, vem aí o Réveillon The Rock Bar 2026, a festa rock and roll mais exclusiva do Rio de Janeiro. Na virada do dia 31 de dezembro, o espaço EXC no Jockey Club será palco de uma experiência all inclusive com Open Bar Premium, Japanese Food Experience e o melhor da culinária internacional, do início da noite até o café da manhã. Shows ao vivo com as bandas Mais do Mesmo, Banda Digital e Vá Surf Band, comandando a pista, DJ Léo Pasleme da Rockeria. Vamos reverenciar a chegada de 2026 em alto nível. Réveillon The Rock Bar 2026, ingressos à venda em bilheteriadigital.com. The number one hit music station. tua vontade de morrer de rir. Teus cabelos tentaram esconder, mas vi tua boca feliz. Tua alma leve como as fadas que bailavam no teu peito. Tua pele clara como a paz que existe em todo sonho bom. Quis matar os seus desejos, ver a cor dos teus segredos, viver e contar pra todo mundo. A vontade de morrer de rir. Teus cabelos tentaram esconder, mas vi tua boca feliz. Tua alma leve como as fadas que bailava no teu peito. Tua pele clara como a paz que existe em todo sonho bom. Quis matar os seus desejos, ver a cor dos teus segredos, viver e contar pra todo mundo. Positividade FM 104.5 Jota Quest, encontrar alguém. Também Sandra, Maria, Madalena, David Guetta, Alphaville, Eva Max, Forever Young, versão remix e Raimundos, a mais pedida. O carro elétrico mais vendido da China, a partir de 119.990 na Azurra. Novo Geely EX2, na Azurra Barra. Azurra Geely informa a hora certa. Positividade FM 5 e 2. Amor, paz, harmonia, felicidade e muita positividade. Réveillon Hilton Palace Hotel 2026. Viva o extraordinário com conforto absoluto. Escolha sua experiência. Timeless, no terceiro andar, com open bar, open food, com ceia e vista frontal dos fogos. Skylight, no rooftop, uma celebração intimista para apenas 60 convidados. Ou Luxury Party, no primeiro andar, a maior pista de dança com open bar, open food e atrações renomadas. Todas com acesso a uma área exclusiva em frente ao hotel para assistir aos fogos com segurança total. Confira a programação em ticket360.com.br. Use o cupom POSITIVIDADE30 e garanta 30% de desconto. Réveillon Hilton Palace Hotel 2026. O maior Réveillon do mundo com a exclusividade que você merece. Vem aí, Arena Conviva Salesiano. O ginásio do Salesiano Santa Rosa em Niterói será palco dos melhores shows da cidade. E a estreia é com Roupa Nova, no dia 7 de março, cantando seus maiores hits. Nova, dia 7 de março, na Arena Conviva Salesiano, em Niterói. Vendas em ticketmaster.com.br. Patrocínio Conviva Engenharia, Coca-Cola e Colégio Salesiano. Mídia oficial. Positividade. Positividade FM sempre. Papai Noel chegou de Black pra avisar que a Black Friday não acabou. Óculos completos de R$ 99,90 segue por R$ 79,90. As lentes que escurecem no sol continuam pela metade do preço. Alô, Zona Oeste, tem loja nova em frente à estação Santa Cruz do BRT. Óculos completos por R$ 79,90. É a Black Friday esticada das óticas do bem, meu bem. Já deu um sorriso hoje? Positividade é 104.5. O Natal elétrico da Hall chegou! Pra você que busca a forma mais moderna, estilosa e econômica de se locomover, a Hall tem o presente ideal. Bicicletas, scooters e triciclos elétricos com modelos de 500 a 1000 watts, perfeitos pro dia a dia, com conforto, sem IPVA, sem emplacamento e zero combustível. Opções a partir de R$4.490 à vista. Ligue agora para 027-3092-3579 ou entre em contato via Instagram, arroba Hall Electric Motors, e peça a sua. Hall, o seu presente elétrico está aqui. Entregamos em todo o Brasil. Positividade é sempre aumentar o volume do otimismo. Será que a nossa casa está segura enquanto a gente tira férias? E se tentar arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo? Os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar no quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Natal é sinônimo de amor, de reflexão e de celebração. Que essa data seja tão especial quanto você é para nós. Feliz Natal! Positividade FM 104.5. You took my hand, you showed me how, you promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything.